faltava abandonar a velha escola, tomar o mundo feito Coca-Cola, fazer da minha vida sempre o meu passeio público e ao mesmo tempo fazer grande pra poder chorar. Me dá um beijo então, aperta minha mão. Tolice é viver a vida assim, sem aventura. Deixa ser pelo minha.